Agora leia comigo em Gênesis, capítulo 11. Ele come pó, mas não será de mim. Não vai comer de mim. É isso mesmo, irmão. Capítulo 11 de Gênesis. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos lhe serviram de pedra e de betume, e o betume de cal. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal. Diga comigo, os tijolos lhe serviram de pedra. Os tijolos substituíram as pedras. É interessante que Jesus, caminhando por Jerusalém, por Israel, pelas terras da Judéia, ele disse, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, e nós passamos lá naquelas terras, e não tem mais nada construído lá. Totalmente destruído. Como? Só ruína. E, na verdade, são pouquíssimas ruínas. Você vê devastação, pedra pura. É um lugar que não dá para passar um carro. Se for abrir uma estrada, é um negócio assim impressionante, porque tudo é pedra, pedra, pedra, pedra. Não faz ideia de como... Parece que vieram e colocaram uma por uma num lugar, organizadinho assim. Ó. Tudo pedra, perder de vista. E ninguém mais pode construir ali. Porque Deus disse que ninguém ia construir mais nada ali. E tem uma coisa, com pedra, só Deus constrói. Se Deus não construir, se Deus não edificar, em vão trabalharão os edificadores, porque não se consegue construir com pedra sem que Deus esteja no governo. Quando Jesus vem a Pedro e diz assim, Pedro, que significa pedrinha, Petrus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Diga, Deus só trabalha com rocha, com pedra. Quando vamos a Daniel, no sonho de Nabucodonosor, ele vê uma estátua, e aquela estátua representa os quatro impérios da terra e representa toda a história da humanidade. Ele diz que lá do alto, sem o auxílio da mão humana, veio uma pedra rolando e ela esmiuçou o barro dos pés da estátua e até mesmo o ouro da cabeça. Pulverizou, virou pó completo tudo. Virou pó. E a pedra continua sólida. Quando o Senhor diz que Jesus é a rocha, ele está deixando claro, no reino de Deus, toda construção é feita de rocha. Rocha não é pó. E se alguém fizer da rocha pó, não põe água, porque é cimento. Vai endurecer de novo. Vai virar concreto que ergue 200 andares. Mas no Império das Trevas é diferente. No Império das Trevas, tudo envolve pó. É impressionante que Nimrod é o primeiro homem, depois do dilúvio, que se estabelece na terra para levantar um império contra Deus. O próprio nome dele proclama rebeldia contra Deus. Vamos construir uma torre. E essa torre vai chegar no mais alto céu e não precisaremos de Deus mais. Se porventura ele mandar outro dilúvio, nós vamos é pegar ele. vamos fazer o nosso nome, vamos fazer o nosso império. Então juntem pó, amassem o barro, construam tijolos, porque nós vamos construir uma torre. E nós sabemos do resultado disso. Nós sabemos da consequência de como Deus exterminou com o projeto de Satanás através de Nimrod. Na verdade, a dimensão espiritual de Nimrod está presente até hoje no mundo inteiro. O Império Babilônico, instituído por Nimrod, que foi absorvido pelo Império Medo-Persa, que foi absorvido pelo Império Grego, e que foi absorvido pelo Império Romano, e que só serão extintos com o reino de Cristo. Eles estão atuantes até hoje em várias dimensões. Mas o que eu quero ver com os irmãos é que esse Nimrod, que trabalha em rebelião contra Deus, tem uma estratégia. Amassemos barro e façamos tijolo. Para quê? Para construir uma torre. Para fazer o nosso nome. O meu nome. A minha carreira. A minha empresa. A minha profissão. O meu sonho. O meu reino. O meu império. O meu equilíbrio, a minha segurança, eu quero construir, eu preciso construir. Afinal de contas, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Eu tenho que dar conta. E eu já disse a Deus, eu vou me esforçar, eu vou dar de tudo. Na hora que eu estiver tranquilo, já fiz meu pé de meia, já construí minha torre, estou seguro. Não virá nenhum dilúvio para me tirar a paz. Não virá nenhum inusitado acontecimento para me roubar a alegria. Eu já estou assim, graças a Deus. Alcancei uma posição bem segura. Essa atitude que no fundo está dentro de cada homem dessa terra, que no fundo se torna o motivo do trabalho. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar para eu conseguir, porque eu vou conseguir. Na hora que eu conseguir, aí eu estou, graças a Deus, seguro. E então, enganados por nós mesmos, pelos nossos interesses, pelo nosso coração, nós facilmente caímos nas armadilhas de Faraó. Ah, é? Você quer produzir? Você quer construir sua torre? Ah, então faz o seguinte, amassa barro. Porque aqui não tem pedra. Nesse império não tem pedra. Nesse império só tem pó. A única coisa que nós podemos usar é pó. Bem, com pó é mais difícil, mas faça um tijolo. Agora um detalhe impressionante, irmão. O tijolo, para ficar um bom tijolo, precisa ser queimado.